que meu irmão. Ela é coisa rara de ver, é joia do chá, retina de um mar, de olhar verde já. Um derramante abriu-se, César, mãe, mim. Ah, meu irmão, a qual louca tara que teima, mergulha no ar, me arrasta, me atrai pro fundo do oceano que dá pra lá de babá, pra cá de ali. Em pedra que lasca seu brilho e que queima no lábio que late de mel e que deixa na boca melante um gosto de língua no céu. Oh, luz, talismã, um misterioso Kubanacá, um delícia sensual de maçã, saborosa manhã. Vou te eleger, vou me despejar de prazer. Essa noite o que mais quero é ser mil e um pra você. Vou me despejar de prazer. Essa noite o que mais quero ser, mil e um pra você. Jardim.